A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É a Jukebox, mais três canções dos anos 70, 80 e 90 e a partir de agora também uma novidade. Durante algumas emissões vamos incluir músicas da nossa praça, músicas portuguesas, o rock nacional especialmente, vai merecer destaque nas nossas emissões da Jukebox. Por isso mesmo aqui temos, já para começar, Johnny Johnny, Volto Já, em 1988, uma época áurea do rock nacional. Depois recuamos 3 anos até 85 para recordarmos Boys Do Fall In Love, de Robin Gibb. E em 1989, um slow fantástico, Do Me Right, de Maria Vidal. São as 3 canções da nossa caixinha mágica de hoje. É para ouvir já a seguir. Yeah. You took your love on the road. ficaram as três canções. Ainda estamos a ouvir em fundo Maria Vidal, Do Me Right, Robin Gibb, já lá ficou para trás, e também os Johnny Johnny, um grupo de Gaia que fez grande sucesso em 1988 com Volto Já, Três Dias de Paixão e outras músicas fantásticas. Músicas portuguesas a partir de agora também para recordar na nossa jukebox. Ouça online em www.radioantenaweb.info e pode fazer também o download das suas emissões favoritas para ouvir e recordar estas músicas quando lhe apetecer, ok?